Ela tá rachada. Eita, moresta. A novinha no paredão. Oh. Só quer doce, só quer bala. Quando eu levo pro motel, só pede tapa na cara, vai. Toma sua zavada, toma tapa na sua cara, vai. Toma sua zavada, toma tapa na sua cara, vai. Toma, vai safada, toma tapa na sua cara, vai. Toma, vai safada, toma tapa na sua cara, vai. Só quer doce, só quer bala. Quando eu levo pro motel, só pede tapa na cara, vai. Toma sua zavada, toma tapa na sua cara, vai. Toma sua zavada, toma tapa na sua cara, vai. Toma, vai safada, toma tapa na sua cara, vai. Toma, vai, toma.